corpos esquisitos. Um programa sobre outras músicas. Na Rádio Paralelo. Mais uma vez, boa noite a todo o auditório da Rádio Paralelo. Hoje, nesta emissão de Corpos Esquisitos, vamos ficar com Thunder Graph Generator, ou como mais tarde ficou conhecida, a banda Thunder Graph, e também a poesia da banda, escrita pelo poeta e vocalista, guitarrista e teclista Peter Amell, um filho de irlandeses que nasceu no país de Gales em 1948. Vamos começar por ouvir um poema-música chamado Refugiados. O norte era algures há muito tempo e frio. O gelo fechava o coração das pessoas e tornava-as velhas. O sul fazia nascer belas terras, mas secas. Andei pelas profundezas das águas e sonhei. O leste era a alva, viva no sol loirado. Vieram docemente os ventos, muitas cabeças se tornavam numa só, no verão. Embora as pessoas importantes torçassem disso. Estávamos em paz e festejávamos. E caminhamos, às vezes de mãos dadas, perante as finas linhas separando o mar da areia, sorrindo com muita paz. Demos-nos conta de que poderíamos ser livres e dirigimos-nos todos para o oeste. É no oeste que um dia acabarão todos os dias, que as coisas passam do cinzento ao loirado, e se pode estar com os amigos. E a luz cai em flocos sobre as nuvens no céu. É no oeste que estão o Mike e a Suzy. É no oeste que eu amo. Lá passaremos os últimos dias das nossas vidas. Contaremos as mesmas velhas histórias. Bem, pelo menos tentamos alguma coisa. E para o oeste iremos de sorriso nos lábios e as nossas desculpas aos que nunca saberão verdadeiramente o caminho. Somos refugiados, fugindo da vida que conhecemos e amamos. Sem nada que fazer, sem nada para dizer, sem sentido para onde ficar. Agora estamos sós, refugiados, carregando tudo o que possuímos em sacos castanhos, atados com cordas, sem nada em que pensar, nada, nada tem sentido, mas seremos intimamente felizes. O Mike e a Suzy estão no oeste, eu amo no oeste, os refugiados estão no oeste. East was dawn, coming alive in the golden sun. The winds came gently, several heads became one. In the summertime, the August people sneered. Along sometimes hand in hand, between the thin lines marking sea and sand. Smiling very peacefully, we began to notice that we could be free, and we moved together. West is where all days will someday end, where the colors turn from gray to gold, and you can be with the friends. And light flakes the golden clouds above. West is Mike and Susie, West is where I love. Shall spend the final days of our lives. Tell the same old stories. Yeah, well, at least we tried. Into the west, smiles on our faces, we'll go. And our apologies to those who'll never really know the way. We're refugees walking away from the life that we've known and loved. Nothing to do, said, nowhere to stay. Now we are alone. Ouvimos Refugiados, o poema. Ouvimos a música dos Van der Graaf, Refugees. E agora vamos ouvir o poema Assassino. E a seguir ouviremos Killer, a música. Assassino, então, vives no fundo do mar e matas tudo o que se aproxima de ti. Mas estás muito só, porque todos os outros peixes têm medo de ti. E procuras companhia e alguém a quem possas chamar teu. Porque durante toda a tua vida tens vivido sozinho. Num dia negro do negro mês, no negro fundo do mar, a tua mãe deu-te à luz e morreu logo a seguir. Porque não pode haver dois assassinos no mesmo sítio. E quando a tua mãe soube que era chegado o seu momento, ficou mesmo contente. Morte no mar, morte no mar. Alguém, por favor, venha, me ajude, venha e me ajude. Peixes não voam, peixes não voam. Os peixes não podem, e eu também não, eu também não. Agora sou realmente como tu, pois matei todo o amor que alguma vez tive. Não ter feito tudo o que devia e ter deixado o meu pensamento perverter-se. E também eu sou um assassino, pois a emoção funda corre como carne. Também eu estou tão só e desejaria poder esquecer. Precisamos de amor, precisamos de amor, precisamos de amor. the usual problems, all the habitual farce. You ask in uncertain voice what you should do, as if there were a choice but to carry on miming the song and hope that it all works out right. Tonight it all seems so strange. My spirit feels rigid, body deranged. Still, that's only from one point of view, and we can't have illusion between me and you, my constant friend, ever close at hand. You and the undercover context of time. Oh, but I shock it. I'm off my mind not to work it all out. Is this madness just a recurring wave of total emotion, or a hype for the undercover man? Or a litany, all the signs are there of fervent devotion, or the cracking of the dam. It's cracked, smashed and bursting over you. There was no reason to expect such disaster. Now, panicking, you burst for air, drowning, you know you care for nothing, and no one but yourself, and would deny even this hand which stretches out towards you to hell. But would I leave you in this moment of your trial? Is it my fault that I'm here to see you crying? These phantom figures all around you should have told you, you should have found out by now, if you hadn't gone and tried to do it all by yourself. Night, you'll see the colors and the lights. to say, people are not far away, at least in distance. And it's only our own dumb resistance that's making us stay. When the madness comes, let it dawn on down and over me sleepy. Let it drown the parts of me weak and stand down. Let it slake my life, let it take my soul and feel incompletely. Let it be who I am. There may not be time for us all to run in tandem together. The horizon calls with its parallel lines. It may not be right for you to have way forever, and yet you still have time. You still do poema Assassino, da música Killer e de The Undercover Man do álbum God Bluffs de 1975, vamos ficar com o poema Peregrinos e a seguir a música correspondente Pilgrims. Peregrinos, às vezes sentimos-nos tão longe, distanciados de todo o enredo da peça, incapazes de compreender o sentido, a balizar a trama com um desânimo hesitante. Encalhados a meio do palco, a escrevinhar através do nosso diário, à procura de uma página perdida. Inseguros do sonho, a dar um pontapé numa pedra de lado ao lado da praia, a ansiar por amor e consolo fora de alcance. O caminho à frente parece ser tão desabrigado. Não há ninguém que tenha ficado com suficiente amizade para connosco ter alguma conversa, ou nos mostrar alguma relação entre o presente e o futuro da nossa situação. Perdida para o sonho. Longe, longe, longe, olhar para amanhã, procurar a esperança, alguma espécie de paz no interior da crescente tempestade. Ascendo ao anoitecer, vivo e crente. A seu tempo todos conseguiremos os nossos objetivos e assim chegaremos a casa finalmente. Porque agora tudo está escondido, embora de que modo poderia eu exprimi-lo se o não estivesse. Conceda-me um sonho nos olhos. Tenho estado à espera há já tanto tempo, para por fim o contemplar. Todas as mãos hermeticamente apertadas, todos nós peregrinos. Caminhando em silêncio a descer a costa, apenas para passear. Aqui a esperança é o que existe em maior quantidade. Apenas para saber que há um fim. Todos nós, amantes, irmãos, irmãs, amigos, mão na mão, fazendo brilhar pegadas na areia úmida. Indicamos o caminho para o sonho. Chegou o momento, a maré quase baixou e escoou o abismo. Ergo-me do sono da inteira vida. Parece-me ter estado imenso tempo a sonhar, mas agora acordado, eu posso ver que peregrinos somos e que por isso devemos caminhar ao longo desta estrada, desconhecendo o nosso intento, sós, mas não indignos, e sempre a visitar-nos a nossa casa. Temos estado há tanto tempo aqui à espera, todas as nossas mãos juntas em esperança, sustentando a barra sobre as cordas, todos nós peregrinos. Thank you. grasp significance, marking the plot with diffident dismay. Stranded at center stage, scrambling through your diary for the last page, unsure of the dream. Kicking a stone across the bridge, aching for love and comfort, out of reach. The way ahead seems to be so bleak, there's no one with any friendship left to speak or show you any relation between your present and future situations. Lost in a dream. Away. depois de Pilgrims, Peregrinos, o poema perguntado a mim mesmo, Wandering. Perguntando a mim mesmo, e erguer-me-ei nas profundezas, hei de abrir os olhos, enquanto a minha respiração me trair, sobreviver. Esperem, há algo confuso, algo que eu temo esboçar-se perto. Serias tu? Quem é a voz? Será agora a altura de escolher? Ah, essa dor irracional. Este cérebro ridículo explode agora de alegria. Seria eu? Seria agora? Deverei eu começar a fazer os meus juramentos? Hei de voltar, enquanto viver, enquanto respirar, enquanto arder. Prometo que hei de passar, com as minhas mãos estenderem-se no escuro, com os olhos comprimidos contra o espelho, perguntando a mim mesmo se terá sido tudo verdade. Thank you. Agora, por último, o poema Máscara. Masks. Máscaras. Ele é um homem do passado e um no presente. Um homem que se esconde por trás de uma máscara. Por trás de uma máscara. Um palhaço. Um maluco. Gritando ser cool, estar em baixo. Ou que o jogo é sempre acerca de quem ri por último. Então ele conta todos os seus problemas aos seus amigos e relações. Expõe as suas neuroses à sua vista. Eles aceitam com o facto todo o resmungo, mas o que isto. Como eles poderiam saber o que é falso e o que é verdade? Às vezes, quando ele acorda, ele sente que caminhou num sonho, mas tudo que o leva a lembrar que as coisas são como são é o acreditar que o homem por trás da máscara pode realmente dançar. Faz piruetas com um sorriso, vê-se ele próprio dançando eroticamente, cabriolando, piarrou por um bocado, antes de abortar, para encontrar alívio no covil do escuro, na mais escura máscara. Depois de todas as pantomimas acabarem, ele retira a maquilhagem da sua cara, para revelar por baixo as lágrimas correndo pelas suas faces. Sozinho, ele abre-se ao mundo, mas é demasiado tarde. Ele foi deixado, no fim, sem uma cara, sem uma face. Masochistic, my love is act. but all it takes to remind him things are what they seem is the belief that the man behind the mask really does. Pirouetting smart, he feels himself a boarding hero for a while before the bombing to find relief in the shelter of the dark prosthetic mask. Todos os poemas e canções que eu tenho estado a ler são traduzidas por Alexandre Vargas e estão presentes no livro Camaleão na Sombra da Noite, editado pela Rei Lagarto, pela Assíria Albina, coleção Rei Lagarto, nos anos 80 ou 90, que é um livro que antologia as poesias de Peter Hamel. Em som do fundo das poesias, temos ouvido um álbum ao vivo de Van der Graaf, da última fase, o último álbum que eles editaram antes de terminarem por alturas de 1980. E vamos agora, até ao fim do nosso programa, ficar com uma música deste mesmo álbum, Vital, uma música diferente das que temos ouvido e que marca o fim quase punk da banda, por alturas de 1980. De referir ainda que Van der Graaf voltaram nos últimos anos aos discos e às alterações ao vivo. Não sei exatamente qual será o atual som deles. Fiquem bem, fiquem com a música Door, continuação de boa emissão. Até à próxima. The next song is a little bit odd. About, yes, well may you laugh. It's odd perhaps in its simplicity. It has two occupants of the scenario, but both of them are a little bit fictional. And somehow or other, they, or he, or she, or it, are there in a room, and they're trying to work out where the door is. Go on.